Nunca deixa pra depois. Nunca deixa pra depois. Nunca deixa pra depois. Akatsuki parte 2. Eu faço Shinra Tensei, meus manos estão todos trajados de preto. Shibaku Tensei, te corto e destruo. Eu quero vermelho e sangue espalhado na vila. Manda avisar que se ela piar, eu vou transar e vou quebrar ele. Vazio por dentro, por fora, o estanho cantar pelo vento. Zero Pokémon, mas 5 vezes. Tem Cabigon, tenho mais de 6. XXX, Hentai. Com as moças de quebra, meu lean tem 2 gelos. Se queima o back, tem dispo no pelo. Chove katana, eu passo bem gótico. Unha escura, toca só me fude. Akatsuki de vila, Yambu. Ninja obscuro da vila que dura. Carrega o selo que vira minha bula. Sangue jorrando na cara madura. Minha katana fala uma frase mais curta. Liga pros céus, isso é cura. Enfrenta uma guerra com uma ninja Buda. Eu vim sozinho, não quero sua ajuda. Nunca atravessa minha vila mais suja. Eu nunca tiro uma folga. Meu filho vai jogar Nintendo. Moeda que não entende sobra. Camisa mata me vendo. Carrego meu time comigo. Eu sempre vou deixar abrigo. Eu nunca preciso de livro. Minha mente tá livre de tudo que digo. Eu faço jutsu tipo Hashirama. Nuvem vermelha é Akatsuki. Tô bem overpowered, eu Shihan Madara. Enquanto gritam Konohagakure. Eu faço jutsu tipo Hashirama. Nuvem vermelha é Akatsuki. Tô bem overpowered, eu Shihan Madara. Enquanto gritam Konohagakure. Se eu tenho meu pop art e meu Glock, passei, fiz Scourge e Escort. Meu filho vai andar de kart. Vai portar polo, Ralph Lauren. Se eu tenho meu pop art e meu Glock, passei, fiz Scourge e Escort. Meu filho vai andar de kart. Vai portar polo, Ralph Lauren. Filho agora tem videogame. Não vai mais querer destruir a vila. Bandana arriscada do que me servem. Querem fazer igual, mas olha quem diria. Mira em mim. Eu sei que é difícil, caga em buchim. Nós buscamos a vida eterna. Enquanto buscamos, para em push. A era ninja teve um fim. Agora em época de Halloween. O Makunai, um papel bomba. Rouba conta da Steam. Criador de jutsu, me chamam Senin. O nico mais imprevisível, eles me chamam assim. Eu faço jutsu tipo Hashirama. Nuvem vermelha é Akatsuki. Tô bem overpower, eu Shihan Madara. Enquanto gritam Konohagakure. Eu faço jutsu tipo Hashirama. Nuvem vermelha é Akatsuki. Tô bem overpower, eu Shihan Madara. Enquanto gritam Konohagakure. Se eu tenho meu pop art e meu Glock, passei, fiz Scourge e Escort. Meu filho vai andar de kart. Vai portar polo, Ralph Lauren. Se eu tenho meu pop art e meu Glock, passei, fiz Scourge e Escort. Meu filho vai andar de kart. Vai portar polo, Ralph Lauren. Sound Food Gang.